Seção 11 de Contos Seletos das Mil e Uma Noites, de Carlos Jansen. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Jefferson Azevedo. Simba, o Marujo, parte 2. Simba mandou entregar a Yusuf outros 100 sequins, e o Mariola aguardou com impaciência a continuação da narração, que teve lugar no dia seguinte, depois do banquete, nestes termos. Para que ocultá-lo? Todo o bem-estar de que podia gozar em minhas terras não foi suficiente para combater o desejo que me impelia a novas viagens. De nada serviam, nem as ponderações judiciosas dos meus amigos, nem as reminiscências dos sofrimentos passados. Pus-me de novo a caminho. Desta vez, juntei-me a uma caravana, com a qual percorri muitas províncias da Pérsia e da Índia, fazendo bons negócios em todos os pontos importantes, e via consideravelmente aumentada a minha fortuna ao chegar a um ponto do Oceano Índico, onde embarquei-me para confiar novamente a minha vida e as minhas riquezas às ondas enganadoras do mar. Infelizmente, era muito inepto o nosso comandante. Durante semanas navegamos ao acaso, até que um belo dia nos declarou que havia perdido o rumo. Encarregou-se o mar de indicar-nos onde estávamos, porque uma corrente impetuosa principiou a arrastar o nosso navio com rapidez vertiginosa. O nosso comandante, de susto e terror, arrancou o turbante e, entre gemidos e gritos, declarou-nos que estávamos perdidos, pois que aquela corrente levaria diretamente a nossa embarcação à costa da Ilha Rochosa, onde todos cairíamos ao abismo. Como bons crentes, vendo que nada podíamos fazer para evitar o perigo, cruzamos os braços exclamando: Alá Kerim! Deus é misericordioso! Sempre arrastados pela corrente, vimos em breve aparecer uma alta montanha, e ao cabo de uma hora o nosso navio, com um estrondo terrível, bateu em uma pedra e abriu água. No meio da desgraça, ainda fomos felizes, pois que a mesma pedra que despedaçou a quilha impediu que o navio fosse logo ao fundo, de maneira que pudemos salvar as nossas mercadorias e parte dos mantimentos. Contudo, era desesperada a nossa situação. A praia que alcançamos estendia-se em pouca largura ao longo de um alto paredão, tão íngreme que teria sido loucura sonhar com uma ascensão. Ao norte e ao sul, os rochedos insuperáveis mergulhavam o pé nas ondas profundas do mar. Não havia caminho para deixar o deserto arenoso no qual pisávamos. A pouca distância da praia nascia um arroio, mas em lugar de precipitar-se no mar, sumia-se em uma fresta do paredão, para continuar o seu curso debaixo da terra. Ao longo da praia, alvejavam inúmeros esqueletos humanos, anunciando-nos qual seria a nossa sorte. E tão pungente era este aspecto que deitamos toda alçada ao mar. Viam-se ainda nas areias enormes pedaços de âmbar arrojados pelas ondas, e encastoadas nos rochedos grande número de pedras preciosas que com a maior facilidade se podia desprender. Mas para que nos serviriam estes tesouros? A nós, pobres náufragos, privados de qualquer esperança de salvar-nos desta ilha inóspita, nunca navio algum poderia aproximar-se desta costa sem despedaçar-se nas rocas. Compreendemos, pois, que estávamos condenados, e lamentamos a nossa triste sorte. Entretanto, por miserável que fosse a vida, tinha as suas exigências. Repartimos, pois, fielmente os mantimentos e preparamo-nos a morrer, entregando-nos às mãos do Senhor. Pouco a pouco, os víveres se esgotaram e, um a um, os meus companheiros passaram da sua existência desesperada ao descanso eterno. Chegou o dia em que me vi só no meio das sepulturas de todos aqueles que me haviam acompanhado na malfadada viagem. Eu mesmo só havia prolongado a vida à custa de grandes abstinências. E para que me servia ela agora? Amaldiçoando a minha mania das viagens, sentei-me à beira do arroio e, engolfado em tristíssimas meditações, contemplava as ondas, que se sumiam na negra caverna. E se tais ondas me servissem de guia para salvar-me? Perguntei-me de repente. A menos de perder-se nas entranhas da terra, podia a arroio ressurgir em algum outro ponto da ilha, menos agreste, onde escaparia à sorte horrível de morrer de fome. E se me precipitasse mesmo em um abismo, pelo menos acabaria mais depressa de penar. Feitas estas reflexões, pus mãos à obra para tentar a salvação. Com os destroços do navio, construí uma jangada tão segura que podia confiar-lhe a minha pessoa. Vislumbrando a possibilidade de escapar, Juntei muitas pedras preciosas e grande porção de âmbar, que constituía uma fortuna imensa. E segurando as minhas riquezas e o restinho de víveres na jangada, empurrei a embarcação às águas do arroio e principiei a viagem arriscada, sumindo-me em breve na abertura do paredão. Desde que entrei na caverna, trevas compactas me rodearam. Silêncio profundo, apenas interrompido pelo marulhar das águas e o embate da jangada em alguma saliência dos rochedos, esmagou-me com a sua eloquência sepulcral. Desci às vezes à abóbada, quase à flor d'água, obrigando-me a deitar-me a fio para não ser despedaçado na passagem. Este martírio prolongou-se durante dias. Em vão, gastava os víveres com a maior parcimônia. Chegou o momento em que nada mais possuía para matar a fome. As forças abandonaram-me e caí sem sentidos na jangada, que rapidamente seguia o seu caminho arrastada pelas águas velozes. Não sei quanto tempo o desmaio teve-me preso naquela horrível sepultura, mas, quando despertei, sorria-me um céu azul. Uma brisa embalsamada me afagava o rosto, e alegres raios de sol teciam seus fios dourados entre a folhagem de um grupo de formosas árvores, a cuja sombra me achava deitado em relva macia, rodeado de muitos indivíduos de cor preta que me prodigalizavam cuidados carinhosos. Cheio de alegria, incorporei-me e agradeci em termos eloquentes os carinhos que fazia-me aquela boa gente. Compreendi, porém, que não entendiam a minha língua, mas protestaram por sinais que continuariam a proteger-me. Recitei então uns versetos do Alcorão em louvor de Alá, que tão milagrosamente me havia salvado. Deu o acaso que um dos negros entendesse o árabe. Chegando-se perto de mim, disse-me: Saberás, meu irmão, que esta manhã, quando seguimos para as nossas roças, vimos boiar nas ondas deste rio uma jangada. Alguns de nós entraram na água e puxaram para a terra a embarcação na qual estavas deitado sem sentidos. Tratamos de chamar-te à vida, o que felizmente conseguimos, assim como recolhemos os objetos que encontramos na jangada e que aqui estão intactos. Conta-nos agora como conseguiste penetrar no nosso país. Disse-lhe então que de bom grado narraria as minhas aventuras, mas que a fome estava me devorando os intestinos. Pressurosos correram alguns a buscar alimentos, e posso assegurar-lhes, meus caros amigos, que nunca almocei com melhor disposição do que naquela manhã memorável. Uma vez reconfortado, contei tudo quanto havia me acontecido desde o horrível momento em que o nosso navio se havia despedaçado nos recifes. Que história extraordinária! Exclamaram os meus ouvintes. É digna de ser contada ao nosso rei! Imediatamente trouxeram dois cavalos, um para mim e outro para as minhas riquezas, e partimos para a capital. Chegados à frente do palácio, os meus companheiros mandaram prevenir ao seu soberano de que um estrangeiro notável desejava falar-lhe. El-Rei mandou-nos vir à sua presença, e eu, prostrando-me perante o seu trono, exclamei, beijando o chão: Glória ao rei deste país que tão hospitaleiramente acolheu-me. Felizes sejam os teus dias, ó príncipe, e que o céu te prodigalize todas as venturas e prosperidades. El-Rei estendeu-me a mão, ergueu-me e fez-me sentar em um divã, convidando-me a dizer-lhe quem era e a contar-lhe as minhas aventuras. Senhor, respondi, chamo-me Sinbá, o marujo, e sou de Bagdá. E em seguida contei-lhe toda a minha vida. Tão profunda impressão causou-lhe a minha história, que ordenou aos seus secretários fosse ela gravada em letras de ouro e conservada nos arquivos do reino. Muito admirou também a beleza das minhas pedras preciosas. Vendo esta admiração, prostrei-me novamente e pedi-lhe licença para oferecer-lhe todas as minhas riquezas. Deus me livre, respondeu El-Rei, de privar dos seus tesouros um homem tão visivelmente protegido de Alá. Longe disto, quero aumentar a tua fortuna. E mandando dar-me um presente valioso, convidou-me a que viesse todos os dias à sua presença para conversar e discutir. Permaneci algum tempo na corte daquele monarca bondoso, rodeado de estima e carinhos. Despertou-se-me, porém, a saudade da minha pátria, e supliquei ao rei que me deixasse partir. Não só consentiu no que lhe pedia, mas encarregou-me ainda de uma carta e de vários presentes preciosos para o meu califa Harun al-Rashid, comendador dos crentes. Profunda foi a minha comoção quando despedi-me do monarca, que tão amistosamente me havia tratado e, apesar de voltar para a minha pátria, senti os olhos arrasados de lágrimas quando de bordo do meu bom veleiro vi, ao longe, desaparecer as costas de Serendib. Rápida e feliz foi a minha viagem, E quando apresentei-me perante Harun al-Rashid com a carta e os mimos de que era portador, fui recebido graciosamente. E tive de fazer ao meu califa a descrição minuciosa do poder e da magnificência do rei de Serendib. Ao terminar esta quinta viagem, jurei que nunca mais embarcaria. Amanhã, meus amigos, pela narração da sexta viagem, verão como não me foi possível respeitar este juramento. No dia seguinte, depois do banquete, Simbá continuou assim. O peso dos anos e as experiências amargas colhidas nas viagens anteriores firmaram-me cada dia mais na resolução de passar o resto da minha vida nas minhas terras, no meio dos meus amigos. Mas o homem propõe e Deus dispõe. Um dia, mandou-me chamar o califa e me disse: Compreende, Simbá, que tendo aceito os presentes e a carta do rei de Serendib, não posso deixar de retribuir as finezas daquele monarca. Prepara-te, pois, para ires em missão especial, cumprimentar em meu nome o teu amigo poderoso e levar-lhe os meus mimos. Não foi diminuto o susto que tive ao ouvir estas palavras. Soberano dos crentes, exclamei, não há sacrifício que não fizesse para prestar-te serviço. Mas, infelizmente, fiz um juramento que me priva de continuar viagens que foram tão laboriosas para mim. Harun al-Rashid mostrou-se contrariado por aquelas minhas palavras. Contudo, condescendeu, exigindo que lhe explicasse bem o seu sentido. Contei-lhe, então, toda a minha vida. Já compreendo, disse o califa, depois da minha narração, que não deves ter muita vontade de tornar a embarcar-te. Mas não tenho outra pessoa que vantajosamente possa substituir-te, e assim, em virtude dos meus poderes, como comendador dos crentes e respeitando a razão de Estado, desligo-te do teu juramento e ordeno-te que partas para a corte do rei de Serendib. Que remédio tinha eu, senão, a obedecer a esta ordem formal? No dia seguinte, recebi as minhas instruções, a carta autógrafa do califa, dinheiro para ajuda de custo, e parti, com um grande número de camelos carregados de presentes para Balsora. Ao deixar Bagdá, tive como um pressentimento de que nunca mais tornaria a ver a minha cidade natal. Resignei-me, porém, visto que tinha de obedecer à lei do destino. Embarquei-me em Balsora, e contra a expectativa, a viagem por mar foi das mais felizes. Fui recebido com cordial alegria pelo rei de Serendib, em minha dupla qualidade de amigo e enviado. Muito me alegro, Simbá, me disse ao rei, de tornar a ver-te, e posso assegurar-te que desde a tua partida não se passou um dia sem que me lembrasse de ti. Achou muito de seu real agrado os presentes do califa, e prometeu-me que em breve me daria a resposta da carta. Com grande impaciência, aguardei o momento da partida. Se de um lado me pesava apartar-me para sempre de quem tão benevolamente me havia acolhido, de outro ardia por ver-me de volta em Bagdá. Chegou o dia da audiência de despedida. O monarca entregou-me a carta para Harun al-Rashid e, abraçando-me, mandou dar-me um rico vestuário de gala e presentes valiosos. Ao cair da noite, já singrava o meu navio às ondas do mar. Se na vinda havia estado preocupado por negros pensamentos, agora, na volta, entreguei-me a uma louca alegria, sem ter o pressentimento da desgraça que nos ameaçava. No dia seguinte, o marinheiro que estava de vigia deu parte que havia um navio à vista. O comandante, examinando o navio assinalado com um óculo de alcance, exclamou: Temos que preparar-nos para o combate. Aquele navio é um corsário! Enquanto se faziam os preparativos para defender-nos, o corsário, mais veleiro que nós, aproximou-se, içou uma bandeira cor de sangue e intimou-nos que arreássemos a nossa. O nosso comandante era um bravo. Apesar de conhecer a impossibilidade de resistir a um inimigo tão bem armado, respondeu com voz firme: Se te atreves, vem arraiar a nossa bandeira! Avançou então o corsário e teve lugar à abordagem. Os piratas saltaram ao nosso convés e principiaram a acutilar a nossa débil tripulação. O nosso comandante, porém, defendeu-se heroicamente e eu combatia a seu lado. Por muito tempo o combate ficou indeciso. Ora repelimos os bandidos, ora tínhamos de ceder-lhes terreno. Nosso capitão fazia prodígios de valor, decepando cabeças e braços. Mas, à vista da superioridade numérica dos piratas, não podia durar muito esta luta desigual. Reunindo seus poucos valentes, o nosso comandante carregou com muita energia o inimigo. Os bandidos recuaram, mas, quando já íamos gritar, Vitória! O nosso capitão escorregou em uma poça de sangue, caiu e foi preso pelos piratas, que se haviam reanimado à vista da queda do valente. Estava decidida a nossa sorte. Arrojamos as armas e fomos algemados. Mais de 2/3 partes dos nossos haviam perecido na refrega, mas a perda dos piratas era ainda muito maior. Havíamos pensado que os vencedores nos matariam. Limitaram-se, porém, a vender-nos como escravos no primeiro porto africano que alcançamos. Comprado por um negociante, segui-o para sua casa, onde fui tratado com bastante humanidade. Como lhe dissesse que nenhum ofício sabia, perguntou-me se entendia do manejo de armas, e dizendo-lhe eu que manejava regularmente o arco, mostrou-se satisfeito. Mandou vir um elefante manso, deu-me um arco e um carcaça cheio de flechas, e partimos para uma grande floresta, distante algumas léguas da cidade. O meu senhor ordenou-me, então, que trepasse em uma árvore elevada e que aguardasse ali a passagem dos elefantes, que costumavam descer a planície. Do meu esconderijo devia servir-me do arco para matar os elefantes que passassem ao alcance das minhas flechas. Depois destas instruções, retirou-se para a cidade. Julguei a empresa fácil que me fora ordenado, e sem susto aguardei a chegada dos animais. Pela madrugada, avistei um grupo que veio a passar pertinho do meu ponto de observação. Dei vários tiros, ferindo apenas levemente alguns dos animais. Por fim, uma flecha acertou no olho esquerdo de um elefante majestoso, que caiu com grande estrondo, enquanto que os outros fugiam para a floresta. Contente da minha façanha, corri à cidade e participei ao meu senhor o meu bom êxito. Voltou comigo para o mato e enterramos o cadáver, para que, dissolvendo-se, nos facilitasse a colheita das presas, que constituem uma mercadoria preciosa. Daí em diante, consegui matar diariamente um dos quadrúpedes valiosos, durante 2 meses. Um dia, porém, esta caça terminou de um modo bem singular. Apareceu grande número de elefantes que diretamente se dirigiram à árvore na qual estava trepado. Com grande furor, calcavam o chão, erguiam as trombas e assoltavam os flancos com a cauda, soltando vozes aterradoras. De susto, deixei cair o meu arco e foi uma felicidade, porque se tivesse atirado aos animais furiosos, ter-me-iam esmagado. Um deles enleou com a tromba a árvore e arrancou-a com todas as raízes. Ao cair ao chão, julguei-me perdido. Mas o meu agressor, agarrando-me pela cintura, ergueu-me ao seu dorso, sem pisar-me, e toda a tropa internou-se na floresta. Não sabia eu que pensar de tudo isto, quando ao cabo de 1/4 hora de caminhada, chegamos a uma aberta, rodeada de árvores seculares, onde existia um imenso montão de presas e esqueletos alvejados pelo tempo. O meu elefante estendeu a tromba, colocou-me no chão, indicou-me um montão de presas, fitando-me tão seriamente como se quisesse ameaçar-me. Em seguida, toda a tropa afastou-se e nunca mais foi visto algum elefante naquelas regiões. Admirado da perspicácia dos animais, que para escapar à perseguição entregavam assim as riquezas pelas quais eram perseguidos, e deslumbrado pelo valor que representava aquele imenso depósito de marfim, corri à cidade e participei tudo ao meu senhor, que tão contente ficou que imediatamente me concedeu a liberdade e metade das presas, cujo número excedia a muitos milhares. Realizei a venda de minha mercadoria, que produziu-me vários milhões de sequins, e mais rico do que nunca, voltei por fim à pátria para não deixá-la mais. Dei conta ao califa de minha missão, contando-lhe as minhas últimas aventuras. O meu soberano mandou recompensar-me e sempre me conservou a sua proteção. E agora espero viver em paz o resto da minha existência. Assim terminou Simbá, e dirigindo-se a Yusuf, que atentamente o havia escutado, perguntou: E ainda invejas a minha riqueza, Yusuf? Inclinou-se o Mariola, beijou a mão de Simbá e respondeu comovido: Não, senhor. Bastante lutaste para adquirir a tua fortuna. Que o céu te proteja e te conceda longa vida. Simbá, levantando-se, abraçou Yusuf e lhe disse: De hoje em diante viverás em minha companhia. És uma boa alma. Ouviste comovido a narração da minha vida, alegrando-te com as minhas alegrias, penalizando-te com as minhas penas. Vai buscar os teus filhos, que serão os meus. Yusuf chorou de alegria, abraçou e beijou o seu benfeitor. E tudo realizou-se como Simbá o havia determinado. E o marujo, que tantas tormentas havia passado em sua existência agitada, viveu feliz e contente em companhia de Yusuf e dos filhos deste amigo dedicado e agradecido. Fim de Sessão 11. Fim de Simba, o Marujo.